André Cedeiros, Ronaldo e Coara. Para, de que mal o filme que mais ama assistir não fala, que no papinho você não vai mais cair. Quando tu bebe, coloca minha cama no seu GPS. Bebida entre a saudade aparece, e nessa hora a sacanagem acontece. Esquece, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não larga o meu amorzinho gostoso. Olha, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não larga o meu amorzinho gostoso. A promessa que tu mais ama quebrar, de fazer o insuperável que tu não quer superar. O probleminha que tu não quer resolver. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não larga o meu amorzinho gostoso. Olha, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não gostoso. Alô, Cazinique, neném. É o desmantelo, né? Para de queimar o filme que mais ama assistir. Não fala que no meu papinho você não. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu não larga o meu amorzinho gostoso. Olha, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu